Pelican 230, airborne at 44, going out over the departure 120, decimal 8, have a nice trip, sir. Thanks a lot, good night, American. American 230 is passing 2000, so flight level 340. Alô, 1868. 1868, Sol Salvador. Demais. Você está com nossa autorização aí, da Aracaju? Aguarde autorização para Aracaju. Boa, 1868. Afirmativo, eu agradeço. no 868, copia? Copia. Aracaju, autorizado conforme rota do plano, nível do voo 230. Após a colagem, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, torre no 8.95, transponder 5520. Afirmativo, então 230 aprovado. Aracaju, saída Puca, Caju, curva à esquerda após 208, controle 295 a torre, 5520 transponder, ou 1868. Rotejamento correto, chame pronto para acionamento. E eu consultei agora a Aracaju, houve uma pequena melhora nas condições, com a visibilidade de 3 mil metros e o teto aumentou em 100 pés, agora é de 600 pés. Chuva moderada e névoa úmida. Afirmativo, 3.600, chuva moderada, névoa úmida. E o vento calmo, né? É, o vento, acabou que eu não perguntei, ele também não me informou. Quer que eu verifique qual é o vento? É pegadão aqui, eu vou chamar aqui, mas tá funcionando. Deixa eu ver aqui o vento no metade das 4 horas, só um instantinho. No metar das 4 Zulu, o vento em Aracaju era 130 graus com 11 nós. Afirmativo. Quando é que precisa ter tendência a melhorar? is option plus the tax. Come on. Paulo Salvador, é o voo no 352? Voo no 3? É o 1352. Assim que tiver a nossa autorização e o plano de voo, embora acho que não tenha chegado ainda, assim que chegar nós estamos prontos para a cópia da autorização Aracaju, ok? Gente, voo no 352. Com 352, seu plano é para 0543, confere? Com 352, gente, confere. Gente, assim que chegar no sistema, a gente paga a cota. Agora, como vai demorar um pouquinho, sugiro que o senhor chame às 5h25 aproximadamente, 5h20. Tá legal, obrigado. Fox Go 1868. Autorizado o táxi via India e Alpha até o ponto de espera da pista na zero, Gol 1868. India Alpha, Gol 1868. No metar agora das 5 Zulu de Aracaju, a visibilidade mantém 6.000 metros, chuva leve, BKN a 600 pés, 600 pés, BKN a 006, espaços a 1.200 pés, 1.200 pés, e só isso aí, significativo, é o vento, 1.00 graus, 1.39, vento forte, hein? Moderada forte. Ah, sim, vai ser, obrigado. Salvador, azul, Papa, Quebec. Azul, Papa, não, Quebec. Correto. Adiante. Bom dia, solicito autorização para cheque de motor de marcamento, posição 3, Romeu, 43. Sim, decolar, 0, 8, 68. Fecho. Sim, presto. Eu estou ciente também. Chame ao término. Tem a previsão? Máximo 10 minutos. Gente, chame o término do procedimento. E confirme a matrícula. Azul, Papa, Papa, Papa, Santos, Quebec, posição 3 minutos. Gente, Papa, Santos, Quebec, chame o término do procedimento. Gol 1868, decolado aos 1-5, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 208, muito obrigado, bom trabalho. Gol 1868. Gol 1868, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, sai da PUCA. Sai da PUCA, 230 e acessa o gol 1868. 1352, seu plano já chegou no sistema, está pronto para cópia? Gol 1352. Gol 1352. Esse plano já chegou aqui no meu sistema, está pronto para cópia? Pronto, cópia, gol 1352. Autorizado conforme rota do plano de voo para Aracaju, nível 230, saída Puca, transição Caju. Após decolagem, curva esquerda, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5546. Ok, nível 230 está autorizado. Perfil Puca Caju com curva esquerda após decolagem. 1208, o controle, torre 1895, aciona 5546, gol na 352. Protejamento correto, chama pronto para acionar. Chama para acionar, obrigado. Décimo 2000, decimal 85, alterno 25, decimal 45. Pode confirmar pro gol 868? Ativo o gol no 868. Chame o centro Recife. Frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Recife 12085, alterno 255. Muito obrigado, bom dia, senhor. Bom dia, gol 1173, ciente, informação Bravo, autorização para Guarulhos. Gol 1173, autorizado Guarulhos, conforme rota do plano, nível de voo 360. Após decolagem, curva direita, saída da El, transição Mótiva. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5542. Confirmando, Dael Leda Motiva. Autorizado 360 para Guarulhos, rota conforme plano, primeira curva direita, Dael Leda Motiva, 1208 e 5542 um transponder, voo 1973. Despejamento correto, chamo pronto para acionar. Vai chamar. Prossiga. É confirmada a saída. Saída Dael, transição Motiva. Dael Motiva, ou gol 1973. Não, Dael transição Motiva. Estou olhando aqui na carta e consta realmente transição Motiva. Dael transição Motiva. Dael transição Motiva, ciente, gol 1973. Amador, tá, 3094, informação Bravo, posição 1 no Lima. Plano 3094, autorizado para Aracaju, nível 190. Após a decolagem, a saída Conde, rua esquerda, controle 120.8, torre 18.95, transponder 5514. Da 3094, autorizado Aracaju, nível 190, na saída Conde com curva à esquerda, controle 120.8, transponder 5514. O solo seria as condições atualizadas lá da meteorologia de Aracaju. Trabalhador muito bravo, informação Bravo, Campinas. Só instante. Gol, TAM 3094. Para as condições de Aracaju? TAM 3094. As condições atuais de Aracaju, visibilidade 2500 metros, teto 600 pés, chuva moderada, névoa úmida, vento 040 graus, 04 nós. Copiou? Ah, copiado, tá na 3094. Você fica então, o aeroporto está operando aí na base de aerologia. Condições o quê? Ah, lá, o aeroporto está aberto então. Não entrei no, nesse detalhe, nem fiz uma comparação com as cartas de lá, mas posso perguntar, vou perguntar de novo aí ao operador. Isso, aguardando então as informações atualizadas. Vamos Salvador, TAN 3592, solo. TAN 3512, quando possível autorização, Aracaju. Gente, agora as cópias. 3592. Para a subida da Eulia da Morte, vamos lá em frente, cópia. Da Eulia, obrigado. Economia, autorizada a chegada a Mari, lista para nível de voo 050, QNH 1020. 1020, a Mari, descendo para 5000, poderia autorizar a sua proa de duna para o TAN 3286? Estado Duna 3816. Boa Duna, TAN 3816. Para pushback e acionamento no gate 4. Nono 73, livre push, meu táxi. O gol 1973 autorizado, chamará para o táxi. Salvador está 3592. 3592, prossiga. A senhora possui o nosso plano da Aracaju? Afirmativo, estou checando as condições com a Aracaju, estava fechado para a operação visual, estou confirmando se está abaixo dos mínimos. Eu não entendi, desculpa, já fechou novamente abaixo dos mínimos? Estamos checando essa informação. Ah, tá ok, então, né? Muito obrigado. Só Laguna 352, a posição 5 Romeu, remota, para o pushback de lançamento. Hospital? Laguna 352, boa noite. Para, bom dia. Para o pushback de lançamento, posição abaixo 3, 5 Romeu. Uno 352, parte 3, vir pro chamadax. Chamada ao táxi, Uno 352. Agora sim, pronto, tá 3592. Aracaju autorizado, nível 190, que eu tô falando da pista no 0 com curva esquerda na subida Conde. Aciona 0277, controle Salvador 120, decimal 8. Só confirmando, o Aracaju encontra-se operando um instrumento com 2.500 metros de visibilidade e 600 pés de teto. Copiada, autorizado Aracaju 190 nível. A saída é a Conde decolando no 0 com curva esquerda, 0277 transponder, 1208, controle Salvador, 3592. Correto, faz trecho, quando pronto, puxa. Chama, obrigado, quando pronto, 3592. Solo da 3094, pushback acionamento na posição 1 no Lima, parte 3. 3094, parte 3, livre, puxa, chama, ataque. Só confirmando, Aracaju encontra o superando instrumento, mas não está abaixo dos mínimos FR. Copiado, autorizado o pushback da 3094. Caso 4217, copia. Responda para o Pia. Campinas, autorizado nível 340, decolando da pista no 0 com primeira curva direita, subida da El, Leda Mótimo, descendo do pêndulo no 0 até Pobal, via após, conforme a rota do plano de voo, aciona 5552, controle 120, décimo 8. Provando Campina 3430, a pêndulo 1-0, Pobal, futuro de vocês. Conforme o plano, da El, Leda Mótimo, decola. 5552, o gol 173 para o táxi, 179 a bordo, 3:58, alterna Galeão. 173, livre táxi, direita via Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 020. 1020, via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, 95, gol 173. Eu sou a mesma para 2.000 pés, autorizada final do pedido de acelerador, dado no localizador. Autorizado 2.000 pés, formada no localizador, na 3816. Para o táxi, o Gono 352, tem 2 horas e 40 De autonomia, a alternativa é Serra Bravo, Serra Golf. 180 passageiros a bordo, pessoas a bordo. Uno 352, livre táxi, via parte principal em Índia, ponto de espera da pista no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 020. 020, segue parte principal Índia, 1895, parte de espera da 10, fogo 1352. Autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Livre alinhamento e decolagem, a cabeceira 1-0, o 1-7. Estamos com 113 a bordo, 2 horas e 40, alternando Serra Bravo, Serra Golf. Serra 3094, livre táxi, debate principal em Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste centímetro 1 no 020. Táxi de parte Índia, ponto de espera da no 0, 1895, 1020, na 3094. Uno 173, decolado aos 40, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 208, bom dia, bom, Uno 173. Controle Salvador, bom dia, bom, Uno 173, na saída da El. Uno 173, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. Saída da Elfab 360, quando possível, por gentileza, uma ponte lá. Leda da presente voo, o Nono 73. Uno 352, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Estamos decolagem da 1-0, voo no 352. Autonomia, chama a torre, 1 no 8, decimal 95. Torre, 1895, 32, 1 no 6. Romeu, a posição, pushback, acionamento. Livre, puxa, acionamento, chamar táxi 3512, ataque. Autorizado, chamar ataque 3512. 103094. Mantendo o ponto de pena, tá? Dono 03094. Torre Salvador, é o TAN 3816, 2 milhas para o Índia Serra. Gente, TAN 3816, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando, TAN 3816. Gol no 352, decolado aos 42, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, obrigado a todos. 352 da Gol. Controle Salvador, o Gol no 352, passa 1410, bom dia. Número 352, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, saída PUCA.